Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O que é a Academia Brasileira de Tretas? Para você, mané, que ainda não sabe, simplesmente é um podcast dedicado ao achincalhamento das coisas da vida moderna, a que a gente quer destruir com o Brazilian Way of Life. E nesta edição, Walter Rezende, que é uma edição especial, na verdade estamos no segundo tempo da edição. Isso, né? A parte 2 do episódio sobre vícios que estamos fazendo com ouvintes. Na primeira parte ligamos para 2 ouvintes via Skype e agora ligaremos para mais 3 ouvintes de diferentes lugares do Brasil, do planeta. É, o pessoal maluco que ouve de todos os cantos, planeta Terra, da galáxia, a gente tem falado com as pessoas sobre vícios. Então vamos para a segunda parte. O Creuzebeck já nos colocou em contato com o primeiro participante desta segunda parte. Estamos na linha. E engraçado que o curioso na linha não é, na verdade, na linha, né? Porque, olha só, aqui. A gente tá na linha com o nosso querido ouvinte, Newton Aguiar. A gente peraí. Que eu gosto. Agora eu cheguei. Peraí que me deu vontade. Excelente. Ô, Newton, primeiramente, obrigado por participar. De onde você é, né, Newton? De que cidade? Sou do interior de São Paulo, mas já virei mineiro, já. Eu tô morando lá fazer 22 anos em Uberlândia. Maravilha. E é uma honra estar perto de grandes gênios do podcast brasileiro. Alexandre se engasgou com a cerveja quando você mencionou a palavra gênio. O Newton aí é o cidadão que se apresentou como viciado em Skype. Viciado em comunicação por IP. Oh, veja você. Newton, quantos anos você tem pra você ter esse vício? Eu conheço muito maconheiro, Newton, mas viciado em Skype, nunca vi, cara. Sim, eu tô com 41 aninhos já. Eu gosto de estar conversando com gente de todo lugar. E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tenho escritório em casa. Eu trabalho com projeto. Eu comecei ouvindo você música... Você trabalha de cueca, de... Eu não uso cueca. Isso responde a sua pergunta. Ô, Newton, só pra saber, projeto de quê? Você faz o quê? Civil. Ah, engenharia civil, que maravilha. Mas eu não sou engenheiro, eu sou um projetista. Eu sou de tudo menos engenheiro. Tá. Eu sou matemático, físico, MBA em planejamento, gestão em marketing, técnico e eletrônico e trabalho com engenharia civil. Ótimo, isso é bom pro seu caráter. Aumenta o ego. Um engenheiro, eu sei que temos muitos ouvintes engenheiros, mas um engenheiro, tal como um advogado, é um... E você não fica sendo o responsável por ter construído um prédio com areia do mar, né? Não gosto de obra, deixa outras pessoas se divertir com isso. Você fica o dia inteiro no Skype falando com as pessoas? Praticamente. Então, praticamente. Se caracterizou um vício mesmo, você é um adicto no assunto. Sim, sim. Então, quando eu acordo, eu já ligo o computador, alguém já chama. Dá um cu-up, né? É, já vai... já começa a tocar. Aí já teve chamada de Skype de durar tipo 3, 4 dias seguido. Cacete. Meu Deus. Não, ah, então tem outro vício envolvido aí. Então não é só Skype, não. Tem não, mais... não. Mas assim, a chamada ativa. Então a pessoa faz a chamada. Aí, beleza, tá todo mundo conversando. Ah, não, vou dormir, vou deixar a chamada. Aí entra um, sai outro. E vai ficando. 3 dias, 2 dias. Que maluquice. O Nilson é casado, tem namorada. Vai que a gente desgraça aqui com algum assunto, né? Não. Já não basta a minha vida quanto é fodida toda semana por conta de eu me expor aqui. Eu separei faz um ano e pouco e tô na... curtindo a solteirice. Separou por Skype. Separei por Skype, eu mandei uma mensagem pra ela. O motivo foi a chamada de 3 horas, né? Um dos... acontece, assim, o máximo de prejuízo é Você tá com a galera conversando, você sabe que você tem que dormir cedo, que você tem que fazer alguma coisa no outro dia, e o papo tá legal, aí você fala, não, vou esperar mais um pouco, aí depois você vai ver, ferrou. Isso já aconteceu comigo também, conversando com um amigo, tomando cerveja, conversando pelo Skype, aí eu olho, 2 da manhã, tem que estar de pé às 7 no outro dia, fudeu. É, aí isso assim, fora isso, porque... Você tem essa vantagem. Se precisa fazer qualquer coisa, você simplesmente fecha seu Skype e vira as costas, ninguém vai te incomodar. É verdade. Entendeu? Agora, por exemplo, agora, já acabou de piscar 4 aqui, em chamada que vai ficando. Pessoal, tá tendo, alguém liga, não sei o quê, entendeu? Porque assim, normalmente a gente faz chamada em grupo com voz. Uhum. Já teve chamada de ter, sei lá, 30 pessoas simultâneas. Não, isso é ótimo pra reunir os amigos. E detalhe... Sim, sim. E o que acontece? É, como eu consigo trabalhar e conversar ao mesmo tempo, eu fico ligado, fico conversando, normal, com a galera. Quanto conheço gente do Brasil inteiro hoje. Quanto de prédio já não deve ter caído em Uberlândia por conta disso? não é tão perigoso que meus projetos passam por aprovação. Você já chegou a digitar em janela errada, saca? Escrever uma besteira? Sim, básico. Porque o Alexandre, ele já fez isso. Não, né? Não foi eu. Foi um amigo meu quando tinha 17 anos. Amigo, né? Um amigo meu que tinha 17 anos. Ele disse que estava numa conversa mais aguda com uma moça, né? Uhum. Porque, na verdade, eu acho que o Skype é o que chegamos mais próximo dos Jetsons, né? Porque hoje você pode, inclusive, se comunicar com a pessoa por vídeo, né? Você dentro do metrô falando com a pessoa. Exatamente. E olhando pra cara feia dela. Isso é Jetsons, cara. Total. A gente nem se deu conta de que já chegamos nessa era. E ele diz que tá ali numa conversa e a moça decidiu tirar uma foto íntima e mandar pra ele. O quê? É. Ela fez um bu-selfie? Fez um bu-selfie e mandou pro rapaz. Bu-selfie. É. Ali ele, beleza e tal, e ela... E aí, o que achou? Ele tava numa conversa profissional com uma outra moça. Ele respondeu pra ela assim, é a buceta mais linda que eu já vi. Daqui a pouco já veio o quê? Ele disse que não sabia o que fazer. Aí ele manda, tipo, qualquer outra coisa, maldito corretor. Esse pão de maldito corretor salva muita vida. É, o pessoal do Skype precisa... Manda bochecha, qualquer coisa assim. Por quê? Dá tempo de... Não, mas ainda o Skype, se você perceber na hora, ainda dá tempo de remover a mensagem. Mas depois de dar o enter? Mas depois de enviado, me explica como é isso que eu preciso explicar pro meu amigo. Só clica com o botão direito em cima da mensagem e tá lá. Remover mensagem, editar mensagem. É verdade, você tem razão. No meu trabalho, a gente não usa o Skype, mas usa o iChat, que é basicamente a mesma coisa, né? Várias vezes, neguinho cometeu gafes gigantes envolvendo aquela sapatão filha da puta. E o caralho, meu. Várias vezes. Que loucura, cara. Negócio de Skype já livrou a minha cara também algumas vezes. Eu lembro que uma vez ficavam ligando no meu celular. E querendo dar o golpe, né? Aquele lance. Exatamente. Aí direto ficava me ligando. Aí eu lembro que certa vez um detento vivia ligando pra me ameaçar, né? Geralmente eles querem créditos de celulares. Isso, né? Mas exato. Que bosta, cara. Sequestram a tua mulher e quer crédito de celular. Eu acho que ele não tinha o controle da ligação pra quem ele ligava. Porque ele ligou pra mim dezenas de vezes. Eles ficam atirando, eles catam números e vão atirando. Mas ele deveria pelo menos anotar e fazer um tique. É, tem uma agendinha, né? Isso aqui já foi. Exato. Um mínimo de organização. O crime não é organizado, caralho. Aí, pra sacanear, eu liguei à noite de madrugada, cheguei em casa, tinha tomado uns 4 Guaranás, né? Durante a noite, cheguei em casa meio trelelé. E liguei pro telefone do bandido, tá, pelo Skype, pra não... Pra ele não te... É, pelo Skype Out ali. Pra não aparecer. Exatamente. Identificar. Exatamente. Pra ele não me identificar, eu liguei pelo Skype Out. Madrugada. Madrugada. O cara dormindo de valete ali, dentro da cadeia. Exatamente. Aí, cara, quando ele atendeu, eu comecei a ouvir um rangido, alguma coisa assim, tipo... Nhec, nhec. Aí eu falei, tá dando cu, né, seu preso, filha da puta? E ele tentou se justificar. Não é o rádio. Não é o rádio. Ele achou que era o Marcola cobrando. E aí, arrecadou quanto hoje? ano passado mesmo. Ano passado eu fui pra... Preso. Pro YouPix, só pra conhecer uma galera que eu conversava por Skype, assim. Ah, que louco. O que é o YouPix? Me expliquem. Pô, Alexandre, você tá por fora, hein? Eu tô. Caramba. Uma série de palestras, essas coisas, assim, voltado pra internet. É um galpão aberto com 15 palestras simultâneas que você não ouve nada, então você só vai pra conversar com seus amigos. É, porque assim, você não consegue ouvir palestra nenhuma, é lotado, entendeu? Então você não vai só pra se conhecer mesmo. Então, a gente tava falando de Skypeout. Skypeout, provavelmente como sabe, você compra créditos com seu cartão de crédito internacional e você consegue fazer ligações para telefones. Surgiu como a salvação do planeta, né? Cara, eu acho ótimo aquilo. O fim das malditas das operadoras de telefonia. Eu acho ótimo porque quando você está viajando fora do país... É, agora deu uma melhorada, mas ali nos anos 80, 90, pra você fazer uma ligação internacional era terrível, que você tinha que ligar um monte de número, comparar a cartão internacional e tal. Então o Skypeout é ótimo, você para em qualquer cafeteria, liga pra sua casa e é bem tranquilo. Não, e fora que ele já tem, pra fixos, acho que em muitos países ele faz ligação gratuita, você não precisa nem de crédito. É mesmo? Eu não sabia disso, tá não. Vendo? Olha só. Sim, sim, ele tem vários países, acho que se não me engano Estados Unidos, eu sei que tem muitos países, a ligação é gratuita pelo Skype. É, temos um outro e-mail aqui do Renato Leandri. E abre aspas no e-mail dele, diz o seguinte: fui viajar no esquema intercâmbio para a Inglaterra e sem querer eu coloquei na recarga automática, que é isso aí, né? Você bota lá os créditos no... É, a recarga automática tem uma opção que você dá um tique lá, que quando o seu crédito vai chegando, sei lá, próximo a 5 dólares, ele recarrega automaticamente. Ah, tá, automaticamente. Ele vai e debita, certo, do seu cartão de crédito. Isso, você coloca a quantidade que você quer. Exato. E o limite que quer que chegue. Exatamente. Ele que abastece. Não deixa um desgraçado sem crédito. Dando sequência. Fiquei viciado no Skypeout, ligando para todo mundo. O dia todo, inclusive. E todos os dias. E estava impressionado de como os 20 dólares que eu tinha carregado não acabavam nunca. Até o dia que eu tentei pagar um almoço com meu cartão de créditos e foi negado, pois já tinha gasto todo o limite dele, pouco mais de $1,000. Oh, que beleza! Tudo no Skypeout, com a recarga automática. E ele falou que para pagar a conta do restaurante, o proprietário indiano fez lavar todo o estabelecimento. Olha que maravilha. Como eu contava com o cartão de créditos para comer, eu fiquei as duas últimas semanas, inclusive, entregando pizza e fazendo faxina para levantar uma grana. Beleza. Quase tive que dar a bunda pro taxista no aeroporto. E sem falar com mais ninguém, porque o crédito deve ter acabado. Também, né, cara? Abastecia mais. E uma pessoa viciada, nesse caso aí, em Skypeout, sem os créditos, o cara deve ficar tipo um noiado mesmo, né, cara? Imagina a loucura. Imagina o Newton, lá na Inglaterra, lavando prato. Você abre o Skype, fica olhando pra cara dele, alguém vai me ligar. No passado, eu me lembro que tinha um esquema do Skypeout, que era um tipo de um tráfico de créditos, porque se você, eu não sei como tá agora, mas no passado, se você não tivesse um cartão de crédito internacional, você não conseguiria fazer a compra dos créditos. Então tinha um monte de gente na internet que comprava os créditos no cartão de crédito, sim, né? E revendia por um preço maior. Ah, é? Dá pra fazer isso? Tráfico de crédito? É, porque o cara usava o cartão dele. Exato. E ele ficava tipo um atravessador. Você pagava pra ele e ele creditava e te transferia o crédito. Recebemos um e-mail que fala exatamente disso. O e-mail é anônimo. Então, vamos lá. Quando eles eu tinha. Perigoso. Exato. Quando eu tinha menos de 17 anos, eu era um traficante de créditos do Skype e cheguei a ganhar uma boa grana com isso. Até o dia que eu recebi uma notificação do Skype dizendo que aquilo era crime e que se eu insistisse, receberia uma intimação das autoridades locais movidas pelo escritório sul-americano da empresa. Me caguei todo e interrompi o esquema até que eu descobri que a intimação era fake, mandada por um concorrente do esquema de tráfico de créditos. Esses caras assim, eles juntavam, sei lá, $1,000, ia pegando dinheiro e repassando. Esse cara deve ter crédito até hoje no Skype. É bem possível. O Newton, a gente nem percebeu e a gente tá com essa comunicação absurda e tal, e essa putaria toda, e vários outros comunicadores. Você utiliza outros bastante também, assim, tipo WhatsApp, essas coisas? Na verdade, eu utilizo o WhatsApp, mas eu uso só uso no PC, porque meu celularzinho, coitado, eu uso um iPhone 2, vai fazer 8 anos que eu tô com ele. Não, mas calma, que você deu uma informação de extrema importância. Eu tô pra te falar, Nildo, que você não precisa mais do que esse. Exatamente. iPhone. Pra mim, o 3 é o melhor de todos, assim. Sim, é porque pelo menos o 3 você tem 3G. Esse aqui não tem 3G. Exato. Pra mim, Wi-Fi. Mas mesmo esteticamente, o 3 talvez seja o melhor iPhone de todos os tempos, né? Mas isso que você tá falando é muito importante, porque pra você que acha que tem que trocar essa merda a cada 6 meses... Exatamente. Olha um rapaz que tem um iPhone 2. E tá aí vivendo. E tá aí vivo, feliz. São sóbrio. Ele tá viciado. 41 anos, pegando mulher que só o cacete. E você não tem uma moça de R$20 pra pagar. De fino trato. Porque você tem que ficar pagando a parcela da bosta do teu iPhone 5 ainda. Nilton, a gente queria... tentando na balada. Nilton, a gente queria agradecer por ter participado, valeu mesmo. Valeu mesmo, cara. Obrigado. Um abraço pra ti aí. Manda um abraço pra todos os uberlandenses. Porque, pra quem não conhece a geografia do estado de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, que é formado ali por Uberlândia, Uberaba e por Ubá. Não é Ubá. É Ubatuba. É Ubatuba. Bosta de Araguaí. Vai. Nilton, valeu mesmo, cara. Abraço pra você aí e a gente vai se falar mais, pode ter certeza, ou por Skype ou por podcast. Pronto. Na linha, um convidado ilustre que tá do outro lado do mundo agora. Ô, Eduardo, como é que você tá, cara? Eu tô bem, muito obrigado. Passando frio aqui. Fala pros ouvintes que país que você tá, ô Eduardo. Moro no Japão, na província de Aichi, na cidade de Nagoya. Você morou no Brasil, né, Eduardo, ou não? A vida inteira no Japão? Não, faz 10 anos que eu tô aqui no Japão. Fala pros nossos ouvintes, quais são os seus vícios? Gosto bastante de jogos de console, eu jogo muito Battlefield 4 e Clash of Clans no celular, né? Mas aproveito isso... quando no trabalho mesmo. No trabalho? Tempo livre, assim, pra jogar no. Mas no trabalho, o chefe, o samurai, ele te vê jogando e ele pode te dar uma espadada. Não corre esse risco, não? Não, aqui no Japão não tem esse problema, não, porque a cada 2 horas de trabalho você tem um período de descanso, né? Oh, tipo um intervalo. Ó, oh, que beleza. Tá vendo então, como é? Esse período você aproveita pra jogar um pouquinho. 20, 25 minutos, né? Às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Sabe que eu acabo fazendo isso também, sem o consentimento da empresa. Como eu já falei, o meu vício é por um outro joguinho do celular também. Ô Eduardo, mas esse seu vício por jogos, ele chega a atrapalhar a sua rotina? Tipo, tal como um alcoólatra treme pela manhã e tem que tomar uma cachaça, senão não consegue fazer nada? Bom, como todo bom viciado, sempre nega, né? Então conta, como então, é que então ele não pode? Me atrapalha, não. Sabe que a mim, o meu vício até ajuda, cara, porque eu sou viciado em Tetris, né, o Eduardo? Eu sou mais old school, assim. E o meu vício até me ajuda, sabe por quê? Quando a minha esposa vai brigar comigo, por exemplo, eu fico jogando Tetris mentalmente. Então eu não ouço o que ela tá falando. Eu fico encaixando as peças ali mentalmente. É que você percebe quando a coisa tá complicada é quando você começa a sonhar com as coisas, exato, né? Que você acaba... com o seu próprio jogo. Ô Eduardo, você falou que joga Battlefield, você sonha em primeira pessoa também, atirando nas coisas? Pior é o Clash of Clans, você tá dormindo de repente assim, você acorda no outro dia, você lembra que você sonhou e tipo, como é um jogo de Tower Defense, você, tipo, você acaba sonhando que alguém tava te atacando, daí você acorda no outro dia até assustado. Mas peraí, eu odeio vocês viciados em games novos e antigos, Walter, e você também, o Eduardo, porque vocês ficam falando dos jogos, e tem um imbecil como eu, que só conhece o jogo da cobrinha e o Tetris, Eu quero que vocês me expliquem que diabos é o Battlefield e o Clash of Clans também, porque eu recebo muito convite do Clash of Clans no celular ali, e eu tendo a odiar as pessoas que me mandam os convites ali. O Battlefield é um jogo de FPS, né, o First Person Shooter, e é um jogo online. E eu jogo, agora no momento, eu jogo no PlayStation 3, né, que são 12 pessoas para cada lado, tipo, 24 pessoas se encontrando literalmente no campo de batalha. Eu achei que no Japão o PlayStation estivesse na versão 12. Que na verdade eu não comprei porque não compensa ainda, porque tem poucos jogos para o PlayStation 4, né, e eu não acabei minha... Eu tenho muito jogo que tá parado, desde que eu comprei essa desgraça do Battlefield 4, esses jogos antigos meus que eu não terminei ainda, tá lá parado, acumulando pó na prateleira. Me explica o que é o Clash of Clans. Assim como eu recebo o convite pra Candy Crush e eu quero matar as pessoas, eu tenho recebido muitos convites também pro Clash of Clans. Me explica aí, o Eduardo, vai que eu aceito o seu convite. Melhor não. Bom, o Clash of Clans é um Tower Defense, né, você vai lá, você vai construindo a sua vida, para que você depois possa defender de ataque de um outro inimigo. Daí você fica lá, tipo, tentando defender a sua vila e ao mesmo tempo juntar dinheiro para você melhorar as suas defesas, seu ataque e tudo mais. Só que tem o problema, que os jogos são de graça, né? Porém, você tem aquelas famosas gemas, pedrinhas, que você paga com dinheiro de verdade. Eu acho que em muitos outros jogos tem isso também, né? A maioria dos jogos, né? A maneira dos caras ganhar dinheiro é isso. Sim, cara, existe almoço grátis. É. Eles te mandam ao jogo, te viciam, e vai chegar um momento que você vai ter que desembolsar dinheiro. Porque esses malditos desses apps, o que tem acontecido? Eu vejo minha filha cada hora, posso jogar um joguinho? Baixa um joguinho pra mim. Obviamente que eu, pão duro que sou, vou lá nos jogos gratuitos, nas lojas de aplicativos, e baixo. Mas chega um momento que eu tô vendo lá que é pra inserir o número do cartão de crédito, que ela tá brincando, pai, olha aqui, aí teria que comprar que alguma coisa. Dá um cartão compartilhado pra ela, pô. Malditos, quer dizer então que todos esses jogos têm isso, você precisa comprar sempre uma desgraça pra... Sim, você vai na zona, a prostituta até esfrega o peito na tua cara, mas na hora de você comer ela, você vai ter que dar dinheiro, cara. Não vai ter jeito. Falando em jogo em primeira pessoa... Volto a falar, talvez existam outros ignorantes como eu. Quando vocês falam jogos em primeira pessoa, é o quê? É como se você tivesse com a arma na mão ali e saísse atirando. Exatamente. Lembre das aulas de cinema que você teve na faculdade, não tinha câmera em primeira pessoa? Sim, sim, sim. Então, é exatamente isso. Ah, entendi. Como o jogo se passasse pelos seus olhos. Entendi, entendi. Né? Você com o berro na mão ali, acertando pessoas. E eu me lembro, eu tava saindo da faculdade e virou febre o Doom. No campo que eu estudava, só tinha três cursos. Design de games. Tá. Design gráfico. Tá. Que era o que eu fazia. E moda. Olha só. Moda, todo mundo sabe que é só mulher que faz. Mulher e... Mulher. Mulher e mulher. Mulher e gente que quer ser mulher. Só que era maciça a presença das mulheres, que tinha muito mais turmas de moda do que de design. Tá. Vamos falar, quem fazia design de game eram os nerds, saca? Ao extremo. Level extreme. Tá. Né? Tá. Maioria virgem e tal. Na hora do intervalo, da saída, ficava as meninas bebendo cerveja. As garotas de moda descoladas, tomando cerveja. Não só sedentas por cerveja, mas sedentas por homens também. Claro, claro. Elas ficavam ali, os garotos que faziam design de game, jogando Doom dentro do laboratório. Certo. Né? Nunca jogava, tal, mas eu me lembro uma vez que os caras estavam lá jogando, uma turma de, sei lá, 20 pessoas jogando dentro de uma sala... Aí entra uma menina que fazia moda e falou assim: ô seus cabaços, vocês vão ficar jogando essa porra porque tá cheio de mulher lá fora querendo dar. Então, eu tenho essa lembrança da época, assim. Os caras continuaram jogando. Que é engraçado, que é um universo muito masculino mesmo. Eu conheço, eu tenho uma amiga minha que ela é viciadíssima em games também. E ela vira e mexe, tenta interagir comigo, assim como todo mundo tenta, no assunto games, e eu cago um Everest, porque eu não entendo porra nenhuma, eu nunca curti, não tive as possibilidades. Mas tem algumas garotas que gostam, e olha só, a gente acabou recebendo aqui também um e-mail de uma menina que, inclusive, ela pediu pra não dizermos o nome dela, e a gente não vai falar. Ficar no anonimato. Abre aspas no e-mail da querida amiga aqui. Aposto que eu sou a única menina a escrever um e-mail falando sobre Battlefield, pois este é um universo quase que exclusivo dos homens. Sempre que jogo FPS, pronuncia-se isso, né, Walter? FPS, na verdade. First Person Shoot, né? Exato. Isso lá na web, claro. Eu coloco o meu nome como, olha só, o nome da moça. Presta atenção, Eduardo. Buceta de Fogo. Buceta de Fogo. Eduardo, você já jogou com alguma buceta de fogo nas suas partidas? Nunca peguei nenhuma jogando. Cuidado pra se queimar, hein, cara? Enfim, dando sequência. Óbvio que a maioria dos jogadores acham que eu sou um gordo de cueca que parece a cara da capa do disco do Fatboy Slim. E outros são estrangeiros e não entendem nada, obviamente. Mas realmente sou uma mulher e não sou de se jogar fora. Quem tá falando isso é ela, né? A gente não sabe, né? Principalmente depois de abril, quando vou colocar 250 ml em cada lado. Que beleza. Como é a participação feminina nesse universo de jogos aí, em primeira pessoa, que vocês falaram? Olha, garota, mulher, assim, é difícil de encontrar pra jogar. Nem a... O que tem mais é moleque, né, os molecada nova aí de 13, até os marmanjos de 40 anos que se encontra por aí jogando. Ô Eduardo, você toma cerveja, não? Não, tomo não. Ah, faz bem, viu, cara? Faz bem, porque você não fica... destruindo os notebooks como o Walter e eu acabamos fazendo. O Alexandre, mas você não joga nem no celular pra dar uma cagada? Eu acho bonito aquelas pessoas que são regradas, que saem de casa antes, vão lá, fazem o seu cocô, tomam banho e saem pro trabalho e assim não levam as fezes dentro de si. Eu não. E olha como eu tô abrindo meu coração. Isso acontece comigo depois que eu tomo mas café. Mas é ótimo você cagar no trabalho, porque você caga ganhando. Exatamente. Tem um outro e-mail que a gente recebeu, essa garota. Olha só, o que eu achei interessante é nesse assunto extremamente masculino, parece até que a gente tá falando de revista Playboy aqui. Mas as meninas mandaram e-mails pra gente. Obviamente que meninos mandaram também, mas nós selecionamos os e-mails das moças, né? É óbvio. A ouvinte que se chama Lívia Soares nos falou que o vício em Clash of Clans dela estava em um nível tão elevado até que o celular dela caiu dentro da privada imunda em um bar da Lapa. Abre aspas. E enfiei a mão numa mistura de urina, merda e vômito que havia naquela privada de nível 2 horas da manhã. Isso sim é um vício. Isso me lembra uma cena do filme Transporting, né, cara? Que o rapaz usa drogas e ele passa a usar um supositório de heroína. Sim. E aí ele vai no banheiro, um banheiro maldito. Banheiro fétido. Exatamente. E aí... porque ele tinha uma constipação por causa das drogas, aí ele vai no banheiro e acaba expelindo lá pelo seu ânus aquele supositório, mas ele se lembra isso depois, ele fala, puta que pariu, perdi o meu supositório de heroína, e ele enfia a mão dentro daquela privada desgraçada, que era num lugar maldito também, e aí ele começa a pirar, a nadar lá dentro. Eduardo, muito obrigado por ter participado desse episódio do nosso podcast. Eu que agradeço vocês aí, eu gosto muito do podcast de vocês. Beleza, cara, abraço. Valeu, Eduardo. Até mais, meu brother. Alexandre, deixamos a maluquice extreme por final, porque um ouvinte entrou em contato conosco dizendo que ele tem uma compulsão por sexo. Uma pessoa que tem vício por sexo, que assume isso, tem que ser deixado por último. Ninguém mais, ninguém menos que Beto Costa. Talvez o assunto possa soar um pouco machista, mas não, galera. É um depoimento de uma pessoa que sofreu muito com a história. Sofreu. Segundo o que ele contou no e-mail, ele já está recuperado. Mas as feministas de plantão, por favor, no final, não há preconceito nenhum do que o Beto vai falar. Estamos na linha agora com Beto Costa, lá de Nova Iguaçu. E aí, Beto, como é que você tá? Beleza, cara. Muito feliz hoje estar gravando com vocês aqui. Sou maravilha. Mega fã e participar da zoeira é sempre bom. Qual é o seu maior vício, Beto Costa, por favor? Eu já fui viciado em tudo, cara. Tá. Praticamente. Hoje. Antes dos 17 anos, você tinha algum vício? Cara, sempre tive. Na verdade, eu sempre tive. Muito bem. Eu já fui viciado em sexo, ainda sou, né? Mas já fui meio mais hardcore. Não, mas como é que é esse vício? Isso te atrapalha? Isso te tira da rotina? Por exemplo, você tá ali trabalhando, tudo. Aí olha a moça passando aspirador de pó na sala, que dá aquela baixada, levanta a bunda, aí você fala, tenho que comê-la. Isso acontece? Primeira coisa, você é casado hoje? Hoje eu sou casado, cara. Tô casado há 10 anos. Ela não ouve esse podcast, não, né? Ela não vai ouvir. Graças a Deus. Ótimo. Ótimo. Nos diga como é esse vício. Tudo bem, a gente tá em 2015, se você falar que pode rolar com homem, com cachorro, com estátua, sem problema nenhum pra gente. Eu tinha muito problema com isso, porque quando a gente é mais novo, você não sabe controlar. A primeira vez que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o que é transar? Eu vi isso num comercial. Lá pros anos 80 passava muito comercial e antidrogas, e antigamente o pessoal, quando ele falava que você tava fazendo uma coisa, era uma gíria, né? Ele falava, ah, fulano está transando drogas. Exatamente, era isso mesmo. E eu não sabia o que é. Que porra é transar? Porra, pai, o que é transar? E, cara, meu pai era um cara muito peculiar. Ele não chegava assim e falava, olha, aquela coisa que fala sempre, né? Ah, o papai, a mamãe. Olha só, o transar é o seguinte, é quando os dois ficam pelados, o homem fica de pau duro, vai lá e come a mulher. Aí... Foi um choque de realidade não, pra era... você? É. E na hora ele falou, é assim que vocês nascem, eu faço com a sua mãe e eu... Cara, que choque, né? Sabe aquele silêncio, uma... assim? Você ainda cheirava leite. Essa porra... ainda falou, para de mamar nela que você não, tá me atrapalhando. Não foi isso, cara. Depois de um tempo, depois que eu tava namorando, naqueles namoros de criança, meu pai era daqueles assim, já chegava assim no canto e aí, e já me... Ô, pô, pai, peraí, ficava sem graça. E, cara, depois, a primeira vez que eu fui descobrir isso, eu achei um baú do meu pai de revista. Meu pai era nordestino, né? Então, ele era meio reservado em algumas coisas, mas ele tinha um baú de revista de mulher pelada, aqueles contos eróticos, fórum, ele e ela, essa porra toda, cara. Que sério. E eu meti a cara naquilo. Entendi. Então teve todo um trabalho erudito pra você entrar nesse vício. Sim. Que era... Não foi do dia pra noite, não, não cara. Foi, não foi, não foi. Aí chega aquela, o debut, né? Como foi com você pro sexo? O processo começou nas revistas, como eu te falei. Era só emagrecendo. Sua mãe olhar pra você e falar, o que foi, filho? Toma esse biotônico. Fiz aqui uma vitamina com ovo de pata. Dentro disso tá passando uma coisa desapercebida que não pode passar. Se o seu pai tinha esse baú de revistas, isso era pra ele ver sozinho ou será que ele sentava na beira da cama, ele e a senhora sua mãe? Carlos Zéfiro? Cara, eu já parei pra me perguntar isso várias vezes, porque eu naquela inocência, eu catava a revista, ia pro banheiro e já aconteceu várias vezes de depois as páginas colarem, né? Eu imagino ele chegando em casa falando assim, ah, vou ver a edição 53 das Bucetudas. Aí é a página 47. Rá! Rasga a revista no meio. Eu acho que era por aí, cara. Porque é o seguinte, a minha época não era como hoje que... Tem muita informação. O pai não falava muito com o filho, nada. A mãe não falava. Pai então, não, assim, não a maioria nada. Das coisas a gente descobriu, ou era sozinho, ou era na rua. Então... Sim, com troca-troca. Eu comecei a descobrir aí. E eu fiquei com essa compulsão, cara. Eu queria transar, porque nas revistas, os caras falavam que era maravilhoso. Aqueles contos eróticos de fórum, que todo mundo que leu sabe, né? Que sempre chega uma mulher gostosa numa borracharia, aí o cara é todo feio, todo escroto e acaba comendo a mulher. E eu ficava, cara, como é transar, eu fiquei maluco isso durante anos. Aí você falava, eu sou feio, eu sou escroto e não como ninguém. Ai, não como uma gostosa. Não, eu tinha mais ou menos isso. E depois que eu comecei a arrumar as namoradinhas, eu tentava, né? Comer. Tacar as mãos e fazer aquelas sacanagens, só que antigamente não deixavam. Mulher antigamente tinha muito aquele negócio de... O puritanismo, né? Existia muito puritanismo. Lá pros anos 80, não podia fazer isso. Mulher que não era mais virgem, não podia casar. Então as garotas não deixavam muita coisa. E eu fui mesmo com 16 anos. Então a gente quer muito ouvir essa história. Aí eu conheci uma menina que era prima de um colega meu. E ele chegou pra mim uma vez e falou, tô comendo minha prima, meu. Aí você viu não. Todo o horizonte de oportunidades na sua frente. Afinal de contas, a família era grande. Não, e detalhe que ele era maior que eu, cara. Ele era muito maior que eu. Ele falou, tô comendo minha prima e tal. Aí eu falei, pô, cara, acho que tá bem uma maneira. Ele, cara, pô, se tu quiser comer também, pode dar em cima, eu não esquento não. Eu falei, opa. É só levar um banquinho que você se cara, dá bem. Cara, é, eu quase vi as portas, a esperança abrir assim, o Silvio Santos falando, né, vamos abrir, tinha uma mulher ali. Aí eu ataquei a garota, comecei a dar em cima dela, só que ela é apaixonada por ele. E eu ficava dando ela aquela de amigo, fiquei no friend zone. Aí ele falou pra mim, cara, olha só, porra, e aí, já comeu? Eu falei, cara, não dá, ela fala que ela é apaixonada por você. Ele, ó, vou te ajudar a tu comer. Ele foi meio que simulou uma bicuda nela. Deu uma bicuda nela, a garota ficou desolada. Filha da puta, né, cara? Aí homem é raça maldita, outra. Ah, aí foi a oportunidade, né? Aí fui pra cima e fiquei insistindo até que um dia ela falou, beleza, vambora. Só que eu já tinha falado que já tinha experiência antes. Você todo homem. Mentiu na hora de escrever o currículo. Pô, como é que vai chegar pra mulher e falar, cara, eu sou cabaço, não sei fazer nada. A Mila já tinha falado, a gente tinha transado com o primo, mais uns três caras. E um cavalo. E o seu pai se abusar, né? Eu falei, pô, não dá, cara. Aí, a primeira vez com ela foi na minha casa, e eu tava com medo da minha mãe chegar. E fui pra, lá pra trás com ela. E eu fui meio desengonçado. Aquela primeira vez, meio desengonçado. Deve ter durado uns 10 segundos. É uma loucura, cara. Porque você tá ali na tua primeira vez. E é uma loucura. Porque até então, os únicos seios que você teve na sua boca é os seios da sua mãe. E naquela hora, você fecha os olhos. Você sente o cheiro da tua mãe. É uma loucura, cara. É terrível. Você teve esse problema? Teve, cara. Você é doentio. Todo mundo... Eu não sabia o que fazer na hora, porque a mina falou, vambora, tal. E quando ela tirou a roupa, como ela era muito alta, cara, ela tinha tudo grande mesmo. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa mulher? Cara, mas o pior não foi isso. Eu tava meio que guardando aquela energia. Ela só falou assim, ó, não goza dentro de mim. Não tinha negócio de camisinha. Ela colocou todo um risco de gravidez nas mãos de um cara que não entendia de nada. A mina tava muito na merda. Você não imagina como ela tava na merda. E você não imagina como eu tava na secura. E foi naquela época que tava começando esse negócio de conscientização, de camisinha. Ela falou assim, não, ó, na hora de gozar você tira. Aí eu fui tirar e eu não tinha tirado a bermuda por completo. Cara, elecou a porra da bermuda toda. O pior não foi isso, cara. O pior foi que no dia seguinte, a minha mãe chegou assim, ela pegou minha bermuda. Roberto, o que, que é isso? Eu... Que porra é essa? Que porra é essa? Ela voltou, ela falou, que porra é essa? Eu falei, mãe, não sei. Cara, mas muito sem graça. E depois disso, cara, é aí que eu criei compulsão mesmo. Que aí eu experimentei aquele treco. Tipo, é muito bom. Foi direto. Então, assim, eu queria transar 24 horas. O primo dela continuou comendo. Ele falou, cara, eu vou continuar comendo também, beleza? Eu como daqui, você come daí, tá tudo certo. Não, aí ela fazia meio que assim. Ela fingia pra mim que tava só comigo e fingia pra ele que tava só com ele. Então ela curtia dar pros dois e ele não sabia que jamais, tá com ele. Olha só. Aí começou a minha aura, que eu tinha que arrumar mais mulher, mais mulher, mais mulher. Depois de um tempo eu percebi que esse vício que caía, eu pegava. Então eu ia nas mulheres bonitas. Como as mulheres bonitas não rolava, eu atacava os maiores dragões do mundo. Você era Ultraman da época, só pegava monstro. Cara, era o professor Xavier, era só mutante. Aí, cara, isso... Quem você comia na época pode estar falando a mesma coisa hoje. Acredito que sim, né, cara? Mas, assim... Esse vai ser o trecho dos nossos episódios mais machista de toda a história. Cara. Não, eu não falo isso de forma machista, porque é o seguinte, eu sempre falei isso, o seguinte, que o que o homem... pode curtir, a mulher também pode. Eu nunca tive esse preconceito, porque eu fui praticamente criado só com mulher, a minha mãe e minhas irmãs. Então, assim, eu ouvia mais os papos delas em casa e eu passei a entender um pouco mais aquele lado das mulheres. E eu nunca tive essa coisa. E já me meti... O lado de dentro, né, Beto? E já me meti muito, muito enrascada, cara, por causa desse negócio de compulsão pro sexo. Porque bate aquela coisa, é vício mesmo. Você tem que fazer, você tem que fazer. Então nos conte as enrascadas que você... Cara, pô, olha só. É, na época que não existia internet, existia um negócio chamado bate-papo por telefone. E... você se meteu. Cara, descobri essa merda. E naquela época era assim, pô, como é que você é e tal. E eu marcava com as pessoas. E me meti em várias enrascadas assim, cara. Uma vez eu lembro que eu marquei num shopping de Madureira. Eu marquei com duas no mesmo dia. Aí eu tentei fazer macete. Eu falei, pô, se uma for ruim, não é possível que a outra seja tão ruim assim. A minha meta, eu coloquei uma meta uma vez na vida. Eu tenho que comer cinco mulheres num dia só. Caraca, eu não comi cinco mulheres na vida. Não, eu queria essa meta. Aí eu comecei a desenvolver esse lado aí de você começar a pegar, não ter muito filtro, entendeu? Marquei com a primeira em Madureira. E quando chegou lá, eu sempre falei que era com a roupa, né? E fui com outra. É lógico. Quando eu vi a mulher, cara, mas a mulher era muito ruim. A mulher era muito ruim. Falei, porra, não dá pra eu catar essa mulher. Vou ter que tomar muita cerveja, eu tava meio duro. Sim, aí tem um agravante. Tem um migué nessa aí, corri. Marquei com outro em Marechal Hermes. É mais ou menos perto. É, que maravilha. Só que essa eu falei assim, eu vou ficar no, que vida. Na banca de jornal X. E eu fiquei tipo... Mas tipo espião da KGB com jornal aberto e sobretudo... Olha só essa história, aí vocês vão ver a merda que era. Eu fiquei uns 300 metros espiando a banca, né? Senti alguém batendo no meu ombro, quando eu virei ela... Oi, você que é o Roberto? Eu gelei. Era gostosa? Cara, mas a mulher era alta, 20 metros de circunferência. E ela me disse que ela era alta, tinha cabelos... grandes, seios fartos e um bumbum muito grande. Não mentiu. Não mentiu em nada. Ela falou que chamava muita atenção. Ela não mentiu em nada. Pro só bem ou pro mal? O que eu imaginei era outra coisa. Aí ela, oi, tudo bem? Foi me abraçando, tá, aquela coisa, vamos sentar pra conversar. E eu querendo me desvencilhar e não dava. Aí eu caí no macete que é infalível, cara. Ela virou e falou, vamos tomar um... Crucifixo. Desmaiou. Não, vamos tomar uma cervejinha. Aí me convidou, a gente sentou no barzinho. Eu falei, não, cara, pô, é o seguinte, eu tô meio duro. Não esquenta, eu pago. Aí ela foi, puxou uma cerveja, puxou duas e eu fui bebendo. Eu tava de estômago vazio. Tomou em beleza. E, cara, não sei o que aconteceu, que de repente os seios foram ficando mais duros. Mais fartos. Ela foi ficando gata, cara. Tomou em beleza. Eu falei, pô, cara, dá pra pegar essa mulher. Na boa. Aí, cara, eu lembro assim, quando eu comecei a retomar a consciência, eu tava agarrado com a mulher numa árvore lá e ela me catou mais cerveja, ela falou pro motel, vambora, eu fui. E quando eu cheguei lá, eu tava mega chapadão, mergulhei de cabeça naquilo tudo, cara, e me esbaldei, né, e... Maravilha, cara. E no outro dia, depois que, tipo assim, depois que você retomar a consciência... Você fala assim, caraca, que merda. E a mina já tava me ligando, vamos namorar, vamos ficar... Vamos casar. Cara, ó, essa foi uma outra... Uma vez um colega meu chegou pra mim e falou, pô, cara, a gente tava numa festa, ele virou aí, eu queria sair com a Michelle Gordinha. Falei, pô, show, ele tem como tu me emprestar tua casa? Eu morava sozinho. Falei, show, cara, vai lá. Falei, ó, só não fica no meu quarto. Pô, mas tem um porém. Eu falei, diz aí, tem que pegar a Ana Giganta. Eu falei, como assim? Aí ele, alguém, pô, ela falou que só sai comigo se eu apresentar um colega pra Ana Giganta. Pelo nome você já vê, já se eu liga, né? Falaram, cara, eu não sei se a gente vai conseguir colocar isso no ar. E eu tava, cara, mas assim, eu tava uns dois dias pesadão, né? Imagina a Ana Giganta. Aí eu falei, pô, cara... Uma década, né? Eu falei, filho, pô, vamos descer mais umas birita aqui pra poder encarar. E foi. Aí fomos lá pra casa, eu dei desculpa aqui. Pô, vou lá mostrar umas fotos no meu computador. Aí botei, o cara ficou lá na sala, eu levei a Ana Giganta pro quarto. Ser compulsivo por sexo tem um problema, porque você, tipo assim, toda mulher, não importa se a mulher é muito linda ou não, você quer fazer tudo. Você vai querer meter a cara onde não deve. E você vai apaixonar a mulher, obviamente, né, cara? Esse é o problema, porque é o seguinte, volto a dizer, não sendo machista, mas eu não sou bonito, mas a mulher era muito feia, ninguém queria pegar. E depois, muita gente me zoou por isso durante anos, e eu tava cagando. E fiquei lá com a mulher, eu comecei, de repente, quando eu vi, passou a Michelle Gordinha pelada pelo meu quarto, né, que ela tava na sala, e essa casa minha, ela tinha uma porta no quarto e uma porta na sala, só que a da sala ficava fechada. Ela passou no quarto, abriu a porta, foi lá, pegou a minha toalha e se enrolou na minha toalha e foi pro banheiro. Aí eu falei, pô, essa mina passou pelada. Aí daqui a pouco, quando vem um colega meu, me senta pelado do meu lado. Pô, tá sinistro, que a mulher não tá querendo namorar e tudo mais. Olha como é a mente de uma pessoa compulsiva. Eu falei, eu nunca fiz uma suruba. Eu falei, pô, aí você... Chega um colega, aí tá afim de fazer uma suruba aí? Como assim? Pega a mina aí. Eu falei, Ana, tá afim? Ela, ah, já é. Eu falei, já é então. Já é então. Aí atacamos a Ana Giganta. Aí eu fui lá pro banheiro, pra porta do banheiro, e comecei a tentar persuadir a outra, né? Só que essa vira tá apaixonada pelo cara. E ela ficou puta, na hora lá, não quis. A outra mas nisso ela já sabia que a alma gêmea dela tinha comido a amiga ou não? Não, ela tava no banheiro. Então os dois... Ela demorou muito tempo no banheiro, cara. Não sei o que ela foi fazer no banheiro. Ah, pra secar as dobrinhas, né, cara? É. Demora um pouco. Quando eu fui pra cima dela lá no banheiro, eu falei, pô, sai daí e tal, vem pra cá, vamos fazer uma parada maneira. Aí ela ficou pau da vida, reclamou com a gente e foi embora. No outro dia, a minha mãe foi lá em casa e eu... Ah, mãe, pô, tudo bem e tal, essa aquela coisa. Aí minha mãe me vira assim, ela falou, pô, meu filho, quando você tem que parar com esse negócio de ficar trazendo mulher pra cá... Ou então você tem que limpar mais essa casa. Falei, por quê, mãe? Ela me mostrou na janela da sala, assim, no parapeito da janela, uma camisinha amarrada. Aí eu olhei e falei, é daquele filho da puta. Depois de 10 anos de casado, eu já tô bem tranquilo hoje com a minha mulher. Mas quando eu era mais novo, já saí na night, assim, tipo 3 horas da manhã na rua, ver se eu acho uma mulher na rua. Já ocorreu de eu andar a rua inteira e... De Nova Iguaçu até Marechal Hermes... Olhando. Não, nessa época eu morava em Bangu, cara. Bangu. É um pouco distante daqui, uns 30 quilômetros daqui. Uhum. E lá tinha um lugar lá que só tinha traveco. Eu cheguei a cogitar essa ideia. Opa, opa, opa! Ah, eu cheguei pra você ver como é, cara. Eu acredito que se não tivesse aparecido uma lazarenta lá. Oi. Porque eu passei uma, duas, eu falei, cara, não é possível, não tem uma mulher. Fui no forró, aí o forró já tinha acabado, isso já era 3 e pouca da manhã. Falei, cara, eu tenho que comer alguém, tenho que comer alguém. Aí passei por uma rua, vi uma mulher parada. Pô, uma mulher parada 4 horas da manhã, meio que num ponto de ônibus, ela não tá esperando o ônibus, né? Yeah. E eu cheguei nesse dia, eu lembro que eu cheguei a dar cantada em mulher na rua. Tipo assim, tinha mulher parada, eu parava o carro e aí, gata, beleza? Tá afim que eu te leve pra casa? E as mulheres me mandaram pra tudo quanto é lugar. Tapa na cara e o caralho. Eu ficava pensando depois, eu falei, cara... Que doença isso, é uma doença. E aí vi essa mulher no ponto, eu falei, pô, essa aí mesmo, vamos encarar. Que aí eu já não tava levando pra casa, minha mãe ficava reclamando muito com os vizinhos, já estavam comentando. Você tentou procurar ajuda, alguma igreja universal, alguma coisa assim, pra tentar se livrar desse vício? Geralmente você chegar pra pessoa e falar assim, cara, eu tenho um vício em sexo, é muito complicado porque as pessoas, elas acham que você é promíscuo. Ela não entende aquilo ali como um vício. Falei, cara, eu vou procurar alguma ajuda e tudo mais. Porque chegou uma época que eu tava namorando uma menina, eu ficava martelando na cabeça dela, porque todo tipo de putaria que eu via, eu queria fazer. Então, tipo, pô, cara, eu descobri que tem uma galera que eles vão lá pra uma praia, não sei aonde, e geral fica fazendo, trepando e todo mundo olhando, eu quero ir lá ver. O relacionamento acabou por isso. E depois que eu comecei a ver isso, eu falei, cara, eu tenho que dar um tempo nessa merda. Aí eu comecei a pensar em procurar ajuda. Você pensou em vender a sua alma pro diabo pra se livrar desse problema? Pensei, cara, eu tinha um colega meu que mas será que é um bom despacho, cara? Eu tenho certeza. Esse lugar é um bandista, ele falou, cara, ó. Ele falou assim, você tá com a pombagira? Ele não falou isso. Ele começou a frase com... Falou isso pra mim. Pombagira. Ele falou que eu tinha... Na crença deles, ele disse que eu tinha como se fosse uma entidade que era, tipo, muito farrista, que é da rua tá. E tudo mais. Pombagira, cara, pombagira. Pai xoxota. É, pai xoxota putão. Aí eu falei, cara, eu vou ter que dar um jeito nisso. E eu mesmo, em casa, falei, olha, eu vou começar a tentar... curar isso dentro de mim, na minha cabeça. E quando batia muito essa ânsia, eu comecei a procurar ocupar a cabeça. Falei, olha, eu percebi o seguinte, que eu só pensava em putaria, eu só queria fazer merda, quando eu tava com a cabeça parada. E já cheguei a perder dinheiro com isso, porque uma vez fui com mulher pra motel, e chegou lá, a mulher meio que aloprou, puxou uma navalha pra mim, cara. Oh! Olha, será que você não saiu com Madame Satã, não? E achou não, que não. Isso aí eu tenho certeza. Caralho. Mas a mulher puxou lá na hora que, tipo, eu falei, ah, cara, pô, vamos rolar um cumprimento, isso e aquilo. Aí a mulher falou, não, beleza. Depois ela falou, tu fez tudo, então tem que me dar mais dinheiro. Eu falei, cara, não, tem que dar. E a mulher puxou a navalha, falou, peraí, foi mal, tal. Peguei o resto, peguei tudo que eu tinha, toma aí. Aí eu lembro que depois... foi uma das vezes que começou a estalar isso na minha cabeça. E, cara, tu tá fazendo merda, daqui a pouco tu vai arrumar uma merda aí na rua, você vai acabar fazendo alguma merda, alguém fazendo alguma merda com você. Aí comecei a ir em casa fazer isso. Então quando batia aquela ânsia, eu ia pra rua, procurava algum colega, cara, vamos jogar uma bola, vamos fazer alguma coisa pra poder me curar disso. Aí depois foi quando eu conheci a minha esposa, depois de quando eu já tava com 25. Aí eu falei, tem que arrumar uma mulher agora pra ficar bem. Aí conheci ela, isso aí, no começo eu cheguei com ela e falei, olha, eu sou assim, assim, assado. Ela falou, olha, é, portanto que você não me traz, a gente tem que ir conversando. E ela foi muito compreensiva nesse aspecto aí. E foi trabalhando comigo, minha cabeça, esse tempo todo, cara. É meio embaçado, cara. É um negócio embaçado. Você não precisou recorrer a um rehab sexual, né? Então, talvez no seu caso aí... E você acha que você tá completamente curado? Não existe cura, cara. É uma coisa que você tem que aprender a controlar. Eu nunca procurei ajuda por vergonha. Hoje eu reconheço que se eu tivesse talvez procurado uma ajuda quando eu era mais novo, eu poderia ter me ajudado mais. Mas, cara, a melhor ajuda que você conseguiria seria o castramento. Eu não sei se você estaria disposto a fazer isso. Mas você pode ir pra um psicólogo, existe até remédios que ajudam, cara, a controlar. Porque o vício de sexo, ele vem acompanhado de uma pessoa muito ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então existe muita coisa aí que você pode fazer. Ansiolíticos e o caralho. Isso, existe coisa aí que você pode tentar fazer pra controlar isso. Nervosismo, por exemplo... A pessoa, ela desconta tudo naquilo ali. Então, se você tá muito puto com a vida, você quer trepar. Você tá muito feliz com a vida, você quer trepar. Mas a gente quer agradecer demais o teu depoimento. Foi praticamente um fala que eu discuto isso aqui. Pô, fico muito feliz de ter participado. Ô, Beto, com tudo isso contado, com teu coração aberto, com tua braguilha aberta... Pra encerrar essa participação, que eu acho que é uma história que vale a pena contar, a minha mulher uma vez chegou pra mim, de tanto a gente conversar, ela falou pra mim sobre as curiosidades dela, e ela falou, olha, eu tenho curiosidade de uma coisa, fala aí. Ela, eu queria ter um vibrador, mas eu tenho vergonha de comprar. Eu falei, pô, como assim? Quer comprar na internet? Ah, não quero não, tal. Ela, compra um pra mim? Eu, pô, como assim, cara? Ela, compra um pra mim. Eu falei, pô, tu quer que eu compre uma piroca pra você? Ela falou, é. Cara, você vê, com aquele meio preconceito, falei, não, vamos lá, eu vou comprar pra você. E entrei um belo dia, fui num sex shop pra comprar um vibrador pra ela. E eu entrei lá naquela vergonha, cara, e parece assim, vibrador não tem tamanho normal. É só jumento, cavalo, não tem. Quando eu parava assim, eu entrei no sex shop, fui pra parte das fitas pornôs e fiquei naquela coisa, dava umas olhadas de rabo de olho. E agora, vou ou não vou? Cara, eu fiquei com aquela vergonha, eu falei, ah, cara, vou ter que meter a cara. Vou lá. Tem um kit de bengala aí pra mim? É uma parede, piroca. É basicamente isso. E eu fiquei com aquela coisa... escolheu uma, aí a atendente falou, não, meu senhor, esse é o extintor de incêndio. Era um cara que tinha pior, era um cara. E eu com vergonha daquilo... Um cara, eu cheguei pro cara e falei, cara, irmão, olha só, que eu tava querendo comprar um negócio aqui, não é pra mim não, tá? Aí o cara... Não, mentira, não é pra mim, parece que você tem vergonha, cara, você tem vergonha daquilo. E o cara, não, eu sei, tá, aquela coisa. Eu, qual você me indica? Ele, olha, esse aqui e tal. Começou, mostra seu cara, cu, mostra seu cu. Cara, e ele foi botando uns trecos, cada um maior que o outro, mais grosso. Eu falei, meu Deus, não tem um do meu tamanho, né, normal. Eu falei, cara, minha mulher vai querer me largar depois disso. E acabei, eu falei, cara, qual é o que mais sai? Esse aí, então me dê esse aí mesmo, tá bom. Ele me deu o preço, eu paguei, ele botou numa bolsa preta e eu saí. Quanto custa, Beto? Eu paguei e fui embora, cara. O pior não é isso, o pior é eu ter que vir embora, porque parece que todo mundo tava me olhando. Mas tipo, o cara embrulhou com o jornal e o pacote ficou no formato de uma rola? Botou na bolsa preta, cara, ele botou na bolsa preta. Por mais que eu soubesse que ninguém sabia o que tinha ali dentro, quando eu andava na rua, as pessoas que passavam, a pessoa que te olha normalmente, na minha cabeça as pessoas estavam assim pensando, ah, tem uma piroca aí. Tá levando uma rola. Esse tá levando uma rola. Eu com a vergonha, cara. E eu cheguei em casa com a vergonha e depois mostrei pra ela. Acabou que a mulher pegou, usou um dia e falou, gostei não. Tá lá, eu até apelidei ele de Apolo. Coloca pra segurar a porta, sabe? É, ele tem ele de Apolo e tá aqui hoje, até hoje, o Apolo. Então, assim... Beto, a gente quer agradecer, mano. Foi divertido. Sensacional, cara. Valeu. Vou aplaudir aqui, cara. Que histórias, cara. Que histórias. Valeu, cara. Eu que agradeço vocês. Grande abraço. O ouvinte da Academia Brasileira de Tretas, vá lá no nosso Facebook e dê um curtir na nossa fanpage. Aí vocês ficarão todos informados sobre o que vai acontecer nos próximos episódios do Academia Brasileira de Tretas. Sendo assim, dá para mandar suas histórias para o nosso e-mail academiadetretas@gmail.com. O nosso podcast fica hospedado lá no SoundCloud. O feed para vocês assinarem seus iTunes e qualquer outro agregador está lá na nossa fanpage. É só clicar no botão sobre e dar um copy-paste no feed, ali no URL do feed. Todo episódio tem os BGs. Sim, os nossos são BGs. Recheados de bandas. Dicas de banda, de rock independente. Isso. A gente só dá um toque aqui e quem se interessa vai lá, caça na internet, que é o lugar onde tem tudo, né? Nessa semana estamos ouvindo aí nos BGs a banda The Books. Então esse foi o episódio especial dividido em duas partes sobre vícios. Vícios! Foi divertido gravar com ouvintes. Vamos tentar fazer mais vezes, né, Alexandre? Vamos. A gente vai procurar algumas maluquices aí pra fazer outras vezes. Teve gente que não deu pra participar. Espero que compreendam. Não é tão fácil assim, né, Walter? Mas enfim, já que tem um monte de maluco que se propõe a ouvir essa bagaça toda, vamos interagir mais com vocês em edições futuras.